Duna, sim.

Canal 2 da Atena Web. Thank you.

terás de cantar. Naquele trilho secreto, com palavras santo e sangue, eu fui língua em tu dialeto, eu fui lume e tu foste lenha. Fomos guerras e alianças, tratados de paz e peçanha. Fomos sardas, pele e trança, popolina, seda e ganga. Recordo aquele acordo, bem claro e assumido. Entre pavão, eucalipto, e tu tiravas o vestido. Dessa vez tu não cumpriste e faltaste ao prometido. E eu fiquei sentido e triste. Olha que isso não se faz. Disseste que se eu fosse audaz, tu tiravas o vestido. Prometido é devido. Prometido é devido. Rompi eu as minhas calças, esfolei mãos e joelhos, e tu reduziste o acordo. E eu te vinha de tão longe, do outro lado da rua. Fazia o que tu quisesse, só para te poder ver nua. Quero já uns almanacs Este é o Canal 2 da Rádio Antena Web. Minhas mãos também.

outra vez. Somos três, tudo junto outra vez. Só nós três. Canal 2 da Antena Web. Bye.